Olá, seja muito bem-vindo ao MotivaCast. Aqui quem fala é Marcelo Rosa, diretamente de Ferraz para o Mundo. Tudo bem, pessoal? Gostaria de primeiramente agradecer a todos os amigos do Brasil inteiro que têm feito download do nosso podcast, que têm mandado seus comentários, que têm dado as suas opiniões, tá bom? Sobre o nosso podcast. E sinceramente, o nosso podcast é feito com muita alegria, com muita satisfação e com muito entusiasmo para ajudar vocês, tá bom? E ajudar a gente mesmo, tá bom? Que sempre quando a gente faz o bem volta para a gente, tá bom? Hoje eu gostaria de fazer algo diferente, algo novo, algo surpreendente para vocês. Estamos aqui ao som de... Eu não sei se essa é a pronúncia certa, tá bom, pessoal? É French Montana. Uma música muito legal. Vamos ouvir mais um pouquinho porque é muito bom. Muito bom de verdade, pessoal. Vamos deixar aqui de fundinho aqui pra gente ir ouvindo. Pessoal, gostaria hoje de fazer uma palestra. A gente sempre grava no formato de palestra, né? Hoje eu gostaria de fazer algo motivando geral. Vai ser o tema da nossa palestra. Tá bom, pessoal? Eu tenho que falar pra vocês algo verdadeiro que... Eu não preparei essa palestra, né? Se eu falar pra vocês assim, eu preparei, não, eu acordei, hoje é dia 6/6/2019, tá bom, pessoal? Dia 6/6/2019, tô aqui, igual falei pra vocês, diretamente essa palestra, eu garanto que ela vai fazer muito bem pra você. Motivando geral, porque primeiramente eu vou falar pra vocês porque eu decidi gravar essa palestra. Igual eu falei, eu não preparei uma palestra, coloquei no papel os temas a ser abordados. Porque muitas vezes, pessoal, durante minha jornada na minha vida, eu acordava muito desanimado com as coisas, né? Pensando se ia dar certo, se não ia dar certo, com medo. E sinceramente, eu gostaria de fazer algo hoje para você, meu amigo, minha amiga que me escuta neste momento, que eu gostaria de ter ouvido, que eu gostaria de ter tido nesses dias de desânimo, nesses dias de desespero, nesses dias de medo, nesses dias de dúvidas, que eu gostaria de ter tido isso. E eu não tive, né? Eu tive os meus livros que foram grandes companheiros, mas o livro ele é bem diferente de uma palestra, porque a palestra você sabe que eu existo, você sabe ali, e o livro a gente, por mais que a gente saiba que o autor existiu, às vezes a gente não consegue assimilar aquela verdade que ele está tentando passar no livro. Então, motivando geral, pessoal, eu gostaria hoje de sinceramente te convidar primeiramente a você ser grato pelo esse dia de hoje, tá bom? A você ser muito grato por esse dia de hoje que se apresenta à sua frente, tá? Porque se você acordou e se você tá ouvindo esse podcast, é porque já deu tudo certo, pessoal. É porque já deu tudo certo, porque se você não tivesse acordado, se a sua vida tivesse chegado ao fim, aí sim teria dado errado. Mas você levantou, você pode respirar, você pode ouvir, você pode falar, você pode andar, você pode fazer diversas coisas no dia de hoje que várias pessoas no nosso planeta, no nosso país hoje não pode fazer, tá bom? Então, começando que você pode ouvir essa palestra. Então, seja grato no dia de hoje. Eu convido você sinceramente, refletir sobre as coisas boas que você tem na sua vida. Que por mais que esteja difícil a situação, por mais que esteja apertada a situação, você tem que acreditar que o seu dia está sendo muito bom, porque você tem motivos para agradecer. Aí você pode falar, Marcelo, mas é porque você não conhece a minha situação. Eu estou numa situação muito difícil, tem coisas para mim resolver que está tirando minha paz. Eu gostaria de sinceramente falar para você que se você não se primeiramente cuidar da sua mente, cuidar do seu modo de ver as coisas, você não vai conseguir resolver essas coisas, porque o medo, a chateação ou a preocupação, ela não traz a solução para aquilo que você está sentindo hoje, tá bom? Então, o que vai trazer a solução para você é você começar a se sentir grato. Então, seja grato. Ache motivos na sua própria vida para você ser grato. Igual hoje, eu tenho motivos para ser grato. Eu acordei, eu pude ouvir a voz dos meus filhos, ver a minha esposa, ver a minha casa. Então, eu tenho vários motivos para agradecer. Eu poderia passar esse podcast inteiro, pessoal, falando sobre coisas que eu tenho motivo para agradecer, tá bom? Então, a primeira coisa que eu gostaria de deixar para você nesse dia é: seja grato pela vida que você tem. Seja grato, porque enquanto você está vivo, enquanto você está respirando, você pode vencer, você pode lutar, você pode correr atrás daquilo que você quer, tá bom, pessoal? Então, não desanima, se mantenha firme, seja uma pessoa forte, tá bom? Seja uma pessoa forte, seja uma pessoa determinada, seja uma pessoa grata no dia de hoje. E eu gostaria também de falar para você: esquece o passado, tá bom? O passado, a gente não pode mover uma agulha do passado. Eu falo isso, pessoal, porque durante anos e anos, tá bom? E lembrando, eu gosto sempre de falar isso. Eu tenho compromisso com a verdade, tá bom, pessoal? Eu tenho compromisso com a verdade. Então, tudo que eu falo aqui para vocês é verdadeiro e eu gostaria que, sinceramente, vocês acreditassem nisso, tá bom? Durante anos da minha vida, eu fiquei remorçando o passado na minha mente. Não nem tanto de falar com as pessoas sobre o passado, né? Mas dentro da minha própria mente, né? O que eu poderia ter feito, o que eu poderia ter agido de maneira diferente, o que eu não deveria ter feito também. Então eu durante anos eu fiquei remorçando o passado e, sinceramente, gente, eu não ganhei nada, tá bom? Porque quanto mais a gente pensa naquelas coisas do passado, mas a gente fica preso lá atrás. E o dia mais importante é hoje. O dia mais importante é hoje, tá bom? Gostaria de deixar isso bem claro para você. Coloca na sua mente que o dia mais importante é hoje, tá bom? Que não existe o amanhã, o ontem já se foi para sempre, mas o dia de hoje ele está sobre o nosso comando. O dia de hoje ele está sobre o nosso poder. O que você vai fazer com o seu dia de hoje? O que você vai fazer com o seu dia de hoje? Você vai chorar? Você vai se lamentar? Você vai reclamar? Ou você vai fazer, vai pegar essas horas que estão na sua frente e vai fazer algo maravilhoso? Vai fazer algo maravilhoso. Seja da maneira mais simples que for, faça do seu dia hoje algo maravilhoso. Determina por você mesmo que você já está feliz. Que não que você vai ser feliz, não, eu estou feliz porque eu estou vivo, porque eu tenho várias possibilidades, porque por mais ainda que eu não vi um caminho, vai aparecer uma solução, as coisas vão dar certo para mim, eu mereço o melhor. É assim que a gente tem que pensar. Você pode até pensar de outras formas, você é livre para pensar de outras formas, mas o jeito certo de pensar é que o dia de hoje ele já está sendo um sucesso, ele não vai ser um sucesso. Ele já está sendo um sucesso. O dia de hoje ele não vai dar certo, ele já deu certo, está tudo certo no dia de hoje. Seja o que for que vir pela sua frente hoje, você vai ter coragem, você vai ter ousadia de passar por qualquer dificuldade que o dia se apresente com a cabeça erguida, sendo um campeão, sendo uma campeã, porque você já é um campeão, você já é uma campeã. Tá bom? Então, essa é mais uma coisa que eu gostaria de falar para você. Esquece o passado e vive o dia de hoje intensamente. Aprecie o seu café da manhã, aprecie o seu almoço, aprecie as pessoas que passar na sua frente. Deixe um sorriso. Se você não tiver uma palavra boa para falar para qualquer pessoa, pelo menos deixe o seu sorriso, deixe a sua alegria. Mas se você tiver, deixe uma palavra boa, deseje um bom dia, uma boa tarde, um bom trabalho. Faça algo novo hoje na sua vida, Tá bom? Faça pelas pessoas aquilo que você gostaria que as pessoas fizessem por você. Mostra apreciação pelas pessoas. Use esse dia de hoje para fazer algo surpreendente para você mesmo e para as outras pessoas que estão do seu lado. Tá bom? Porque se não for desse jeito, você vai ficar lá atrás. E eu ouvi um ditado uma vez, eu não me recordo em qual livro que foi, mas era assim, a essência. Que não tem como um homem ou uma mulher andar para frente olhando para trás. Você vai tropicar. Então, enquanto você se manter preso ao passado, você vai tropicar. Então, olha para frente hoje com a confiança que hoje vai ser o melhor dia da sua vida, que já está sendo o melhor dia da sua vida, tá bom? E outra coisa que eu gostaria de falar nesse motivando geral, tá bom, pessoal? Tem objetivos, tá bom? Se até o dia de ontem você seguiu, caminhou a vida sem objetivos. Eu não tinha objetivos, Marcelo, eu não sei o que eu vou fazer, eu não sei. Quem não sabe onde quer chegar, não chega a lugar nenhum, tá bom? Se você não sabe o que você quer da sua vida, é impossível você fazer algo de bom com a sua vida, porque você não sabe. Ah, mas eu quero ser feliz. Não, você tem que ser feliz. Só que para você ser feliz, você tem que ter objetivos. Você tem que saber que tipo de trabalho você quer ter. Você tem que saber que tipo de pessoa que você quer ser. Vamos lá, você quer ser um médico? Você tem que saber. Você quer ser um palestrante? Você quer ser um autor? Você quer ser um vendedor? O que você quer ser? Tá bom? Você tem que ter muito claro isso na sua mente. O que você quer ser? Tá? Que tipo de pessoa que você quer ser? Você quer ser uma pessoa decente? Uma pessoa de caráter? Uma pessoa correta? Ou você quer ser uma pessoa zoeira? Você tem que saber o que você quer ser. Tá bom? Ah, eu sou assim mesmo. Aí pode mudar quem a gente é. Há 8 anos atrás, eu não era o mesmo homem que eu sou hoje em dia, tá bom, pessoal? Então, é isso que eu falo pra você. Você tem que saber o que você quer ser, o que você quer ter, quem você quer se tornar, qual tipo de casa você quer morar, que tipo de trabalho você quer ter, que tipo de relacionamento você quer ter. Tenha objetivos, tá bom? Repetindo, tá bom, pessoal? Grava isso na sua mente. Quem não sabe onde quer chegar, não chega a lugar nenhum. Tá bom? Então tenha objetivos, pega no dia de hoje, tira algum tempo para você, algum lugar que você possa colocar uma música num fone de ouvido, um lugar calmo, e imagina a vida que você quer ter. Se caso você não tiver como relaxar, começa a marcar num papel, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, tenha objetivos. Não entra pro dia de hoje sem ter objetivos na sua cabeça. O que que você quer fazer no dia de hoje? Então, ó, hoje eu vou fazer isso. Hoje eu vou estabelecer objetivos. Eu vou estabelecer metas. Tá bom? Para que você tenha uma direção. Para que seu dia tenha uma direção. Para que você não passe um dia perdido. Tá bom, pessoal? Sem saber o que vai fazer. Porque isso é muito importante. Tá bom? Tenha objetivos. E partindo daí que você tem objetivos, pessoal, luta para realizar os seus objetivos, tá bom? Não é uma luta sofrida, tá? Às vezes as pessoas confundem, eu vejo, às vezes eu converso com as pessoas, elas confundem quando eu falo lutar. Mas não é lutar contra a vida, pessoal, porque a vida é algo maravilhoso. O dia de hoje é uma dádiva maravilhosa que foi concedida para a gente. Mas quando eu falo para você lutar, é lutar contra você mesmo, tá bom? O nosso pior inimigo, pessoal, é a gente mesmo, tá bom? Acredita nisso, minha amiga e meu amigo que tá me ouvindo. O seu maior inimigo não é aquela pessoa que você acha, ou alguém que fez algo para você, ou o seu chefe. O seu pior inimigo é você mesmo. O meu pior inimigo sou eu mesmo, tá bom? Porque quando eu falo lutar, a gente tem que lutar para realizar os nossos objetivos. E a nossa mente, às vezes, ela pode ser a nossa melhor amiga, como ela pode ser o nosso pior inimigo. Porque às vezes fala, ah, mas eu tô cansado, ah, eu não quero fazer isso. Ah. Não, aí você tem que lutar com você mesmo. Eu vou porque eu vou, porque eu vou, porque eu quero e vou conquistar isso que eu determinei que eu quero conquistar. E lute com você mesmo, seja persistente, tá bom? Pessoal, quando eu falo de persistência, eu recebi algumas mensagens, algumas coisas, as pessoas às vezes confundem. Você tem que ser persistente no seu modo de pensar naquilo que você quer realizar, E desde que você traçou um plano para aquilo, igual um exemplo. Eu tenho outros negócios, eu estou desenvolvendo um novo negócio agora, né? É uma nova empresa. Então, assim, eu tracei um plano, né? Qual que é esse plano? Eu vou fazer divulgações, divulgações, divulgações, divulgações, até começar a chegar aos serviços. Então, eu tenho que me manter persistente nessa linha de pensamento do plano que eu fiz. Então, todo dia eu vou fazer as divulgações que são necessárias para esse novo negócio. Simples assim, persistente, persistente, todo dia. Ah, amanhã, ah, mas hoje não deu certo, um exemplo. Um exemplo, que hoje vai ser um sucesso, é assim que eu acredito, viu, pessoal? Que hoje vai ser um estouro. Eu já acordo pensando que hoje vai ser um estouro. Mas voltando ao assunto para a gente não perder o raciocínio. Então, eu acredito que hoje vai ser um sucesso, só que eu tenho que fazer minha parte hoje. E se caso não for um sucesso, amanhã cedo eu vou continuar fazendo. Então, quando eu falo para você ser persistente, eu falo, gente, persiste, acredita, persiste. Mas você tem que persistir primeiro no seu modo de pensar corretamente, que as coisas vão ser um sucesso, que as coisas já são um sucesso, que hoje é o melhor dia da sua vida. E se você tem um plano de ação para qualquer coisa que você determinou fazer para realizar o seu objetivo, você ser persistente nessa ação, tá bom, pessoal? Você ser persistente nessa ação, igual eu tenho que fazer as divulgação, eu vou ser persistente na divulgação até começar a chegar a clientela. Essa é a minha linha de ação. Então você tem que ver qual que é a sua linha de ação e ser persistente, tá bom? E acreditar, pessoal, tá bom? Acreditar. Acreditar é fundamental, tá bom? É muito bom que você acredite nas minhas palavras. Eu sempre falo isso nas palestras. É muito bom que você acredite nas minhas palavras, mas é muito melhor que você acredite em você mesmo, tá bom? Acredita que você é capaz. Acredita que você é capaz. Coloca na sua mente, se convença, faça um trabalho de afirmações, tá bom? Eu tô para gravar um podcast, na verdade, de reprogramação mental, tá bom? Depois, se você... no final do podcast, eu vou deixar o número do nosso WhatsApp, tá? E você manda uma sugestão falando para mim o que, que você acha de eu gravar esse podcast de reprogramação mental, né? Com afirmações positivas. Tá, mas faça afirmações positivas para você mesmo no dia de hoje. Eu posso, eu consigo, eu vou realizar, eu sou capaz... Para você mesmo, não espere, pessoal, isso. Olha, de verdade, se eu pudesse deixar uma coisa muito clara para vocês hoje, não espere que alguém vai fazer isso por você, tá bom? Que alguém vai chegar para você hoje, olha, você é capaz, vai lá, se você falar os seus sonhos para... Não espere isso, pessoal, não espere isso. Se acontecer, maravilha, maravilha. Tá bom? Se acontecer, maravilha. Igual, eu falo pra você, você é capaz. Mas não adianta eu falar se você não acreditar. E como eu faço isso tanta besteira, eu já sofri trocentos mil fracassos. Bem-vindo ao clube, meu amigo e minha amiga. Bem-vindo ao clube. O fracasso, ele é um dos caminhos pro sucesso. Ele é um dos caminhos pro sucesso. Eu que tô aqui falando com vocês, sou um rapaz, um homem que já fracassou muito na vida, que já tentou diversos negócios. Mesmo assim, eu tô de pé. Eu tô de pé. Ninguém derruba a minha autoestima porque eu acredito em mim mesmo. Tá bom? Eu acredito em mim mesmo, eu acredito que eu sou capaz de realizar. E você também é capaz de realizar, tá bom? Então, coloca hoje, faz igual eu tô falando para vocês, repete para você mesmo. Eu sou capaz, eu posso, eu consigo, eu vou realizar. E acredite em você mesmo. No começo, sua mente vai falar, não. Você não é, você sabe que você não é. Eu falo pra vocês, pessoal, a gente pode ser nosso melhor amigo como nosso pior inimigo, tá bom? No começo, sua mente, ela vai falar pra você, você não é capaz, você já tentou, já errou, você erra pra caramba, meu. Eu sou capaz, eu vou realizar, eu tenho capacidade de realizar, eu vou conseguir realizar meu objetivo. É assim que tem que pensar, pessoal. É fácil agir assim? Não é fácil, mas é possível, tá bom? Nem tudo nessa vida é fácil. Igual eu falei, a pior dificuldade que você vai enfrentar na sua jornada para o sucesso, tá bom, pessoal? É vencer você mesmo. No final das contas, se resume em tudo isso. É você vencer mesmo. É você vencer você mesmo. Você vencer a sua ingratidão. Entendeu? Porque às vezes a gente tem dádivas maravilhosas na nossa vida e a gente não consegue enxergar. Então você tem que se obrigar a enxergar as coisas boas que você já tem e se sentir feliz com isso. E se sentir grato. Quando você estiver um pouquinho ingrato, você olha para as pessoas. Se você tirar um pouco do seu olhar da sua vida, das coisas que você acha que está ruim, e passar a olhar para as pessoas, você vai ver que você vive num paraíso, tá bom? Que a sua vida é um paraíso, tá? Você vencer o seu desânimo, você vencer a sua falta de objetivos. Então você entende que o que eu quero deixar claro para você no dia de hoje, nesse motivando geral, é que o nosso maior inimigo é a gente mesmo, porque a gente tem que vencer essas coisas. Isso é coisa que ninguém vai poder fazer. Ninguém vai poder ser grato por você. Ninguém pode estabelecer objetivos por você. Então, é isso. Ninguém pode persistir nos seus sonhos a não ser você mesmo. Só você, tá bom? E não espere consideração ou auxílio das pessoas para entrar em ação. Seja o auxílio, seja a consideração que você quer. Seja isso para você mesmo. Como assim, Marcelo? Eu não estou entendendo. Olhe no espelho e fala, eu mereço o melhor. Eu sou bom, eu sou boa, eu sou uma pessoa boa. Eu sou uma pessoa boa, eu mereço o melhor. Eu vou conseguir, eu vou conquistar, eu vou vencer. Eu mereço, eu sou merecedor. Entendeu? Não espere as pessoas irem te apreciar. Não espere, porque sabe, você vai ficar esperando. Você vai ficar esperando. As pessoas chegar para você e falar assim, nossa, como você é esforçado, como você é esforçada, como você é bom, você vai ficar esperando, tá bom? Sabe por quê? Porque cada pessoa ela tem as suas próprias dificuldades, não é porque as pessoas são ruins, eu não estou falando isso, mas eu estou falando que isso é uma coisa muito rara de acontecer, tá bom, pessoal? É muito raro você receber apreciação. Você tem que ser a apreciação que você quer. Você tem que se apreciar primeiro. Depois que você se apreciar, todo mundo vai te apreciar. Quando você se achar mais bonito, você vai ver que todo mundo vai te achar bonito. Quando você se achar mais inteligente, todo mundo vai ver que você é mais inteligente. Tá bom? Então, voltando ao raciocínio lá, motivando geral, pessoal. Acredite, tá bom? Acredite em você mesmo, tenha autoconfiança, tá bom? Tenha autoconfiança. Eu vou realizar, eu posso realizar, tá bom? E eu gostaria de deixar uma coisa, sabe, falar pra vocês aqui, uma coisa mágica, tá bom, pessoal? Uma coisa mágica e fundamental. Tenha esperança, tá bom? Tenha esperança. Sem esperança, pessoal, a vida perde o brilho, sabe? Desde que você tenha um objetivo, sabe? Desde que você tenha um objetivo, eu sempre falo do objetivo, porque se você não tiver um objetivo, como você pode ter esperança de realizar esse objetivo? Sabe? Fica sem sentido, né? Não é verdade? Para um minuto e pensa, você vai ter esperança, dias melhores, as coisas vão melhorar, tá? Não, mas eu tenho esperança porque eu tenho objetivos. E eu tenho certeza que esses objetivos vão ser realizados, tá bom? Então tenha esperança. Tenha esperança que você vai viver a vida que você quer viver, tá bom? Que você vai ter um sucesso, tá? Que você já é um sucesso. Quando eu falo de sucesso, tá bom, pessoal? Eu às vezes sou mal interpretado. Sucesso não é você ser tá rico, cheio de dinheiro, né? É lógico que você tem que ter dinheiro suficiente para viver sua vida de uma forma digna, né? Esse negócio também de não se importar com dinheiro, não é assim que as coisas funcionam. Mas nem todo mundo quer um rio de dinheiro, um caminhão de dinheiro. Nem todo mundo quer, tá bom? Sucesso é você fazer aquilo que você quer fazer, tá bom? Isso para mim é sucesso, é a minha opinião, tá bom, pessoal? Como você pode ter a sua e eu respeito a sua opinião, e essa é a minha opinião. Sucesso é você fazer aquilo que você decidiu fazer, não o que apareceu para você fazer na vida ou por sorte. Sucesso é algo que você escolheu fazer e você conseguiu fazer, então você teve sucesso naquilo. Tá bom, pessoal? Então tem esperança que você vai realizar o seu sucesso. Tem esperança que você vai atingir os seus objetivos. Tenha realmente esperança, tá bom? E uma forma de gerar essa esperança, pessoal, é visualizar, tá bom? Visualiza o seu objetivo alcançado. Dia após dia, pessoal, todas as palestras eu vou falar isso. Depois que eu comecei a fazer isso na minha vida, as coisas começaram a andar, tá bom, pessoal? Hoje eu posso falar para vocês, eu tô numa paz de espírito com a minha vida. Tem dado tudo certo, pessoal, tudo certo, dia após dia, as coisas estão melhorando, novas portas, novas possibilidades estão acontecendo na minha vida, mas é igual eu tô falando. Eu, às vezes, eu nem me surpreendo mais, pessoal, sabe? É legal compartilhar isso com vocês, porque muitas vezes nessa jornada da gente querer melhorar a nossa vida, a gente fica procurando apoio, né? Mas será que isso funciona mesmo? Será que isso funciona? Sabe? Eu tô falando, pelo menos comigo foi assim, né? A gente fica duvidoso, receioso, né? Mas, pessoal, vou falar para vocês, funciona, tá bom? Tudo que eu tô falando aqui para vocês funciona. Porque eu tô vendo dia após dia na minha vida, sabe? Minha vida tem se tornado algo maravilhoso de verdade de se viver, sabe? Você acordar de manhã, por mais que você esteja cansado, pessoal, porque às vezes eu tô cansado, igual hoje, dá pra ver na minha voz, se você ouviu os outros podcasts, que a minha voz tá um pouco mais cansada, porque eu tenho trabalhado mais. Tudo bem, mas é a realização do meu objetivo. E o meu objetivo envolve trabalho, envolve muito trabalho. Então, mas não importa. Não importa para mim, importa que eu estou realizando meus objetivos e estou realizando meus objetivos. Então, pessoal, funciona, tá bom? Como você vai gerar mais esperança? Visualize o seu sucesso, visualize ele realizado. Suponha que você quer um carro, né? Vamos ser bem audacioso, pessoal. Suponha que você quer uma Evoque. Bonita, né? Uma Land Rover. Não, eu quero andar de Evoque. Eu gosto da Evoque, pessoal. Nossa, que carro maravilhoso. Eu acho linda. Acho linda de verdade. Então, suponha que você quer andar numa Evoque. Se visualiza, né? Andando ali no seu carro. Vai no YouTube conhecer o carro, né? Já que você não, às vezes não quer ir na loja da Land Rover para ver, ou numa agência ver o carro de perto. Vai no YouTube, vê por dentro como que é, grava os detalhes do carro e se imagina dirigindo esse carro. Se imagina. Ah, mas como eu vou realizar? Esquece essa pergunta, pessoal. Sua mente vai falar toda hora para você: ah, mas não dá, você é doido? O que você ganha hoje? Vai ter que trabalhar 20 anos para comprar a Evoque. Um exemplo, tá bom, pessoal? A mente, ela é assim. Infelizmente, eu tô falando para vocês é que eu tô falando vivência aqui, tá bom? Eu poderia igual falar um monte de coisa bonitinha aqui para vocês, tá bom? E iludir vocês. Eu tô falando a verdade. A mente ela é danada, pelo menos a minha foi assim, talvez a sua seja diferente. Mas a minha, quando eu audaciei ter meu carro, falou: "Você tá maluco, rapaz? Como que você vai conquistar um carro desse?" E aconteceu. E hoje eu tenho o meu carro que eu decidi ter. Mas na época que eu decidi ter meu carro, era algo muito distante da minha realidade naquela época. E eu consegui realizar depois de um tempo, eu consegui ter realizar o meu objetivo. Então é isso que eu falo para você, visualiza o seu objetivo realizado, tá bom, pessoal? Tenha esperança que vai dar tudo certo, tá bom? Tenha esperança, tá? Se você ouviu essa palestra, depois você volta e escuta de novo, porque eu falei coisas maravilhosas, tá bom, para você. E para finalizar, pessoal, eu gostaria de deixar uma dica, uma sugestão. Estuda, gente. tá bom? Estuda, de verdade, tá bom? Você quer ter sucesso, você quer ter êxito, tá bom? Quer melhorar a sua vida? Eu vou deixar algumas sugestões aqui, tá bom? De livros que vocês podem ler, tá? Para ajudar vocês, tá bom? De verdade. Eu quero deixar a sugestão, tá bom? Primeiro livro que eu quero deixar para vocês é que vocês podem estudar, que é um livro maravilhoso, pessoal. Eu não consigo viver sem esse livro. Eu, sinceramente, eu escuto ele todos os dias e leio todos os dias. Porque quando eu tô no carro, eu escuto. E quando eu tô dentro de casa, eu leio. A Ciência para Ficar Rico, de Wallace Wattles, tá bom, pessoal? A Ciência para Ficar Rico, de Wallace Wattles. Você não vai aprender só a ficar rico. Você vai aprender ferramentas que vão te ajudar a viver melhor, tá bom? Então, eu costumo sempre falar, tem o capítulo da gratidão, pessoal. Eu leio ele quase todos os dias, porque é muito, muito 10 para você entender o significado que a gratidão tem, tá? Por completo. Igual hoje eu só falei assim, ó, seja grato, né? Pelas coisas que você já tem, mas a gratidão, ela vai muito além disso, tá bom, pessoal? Não vou entrar no tema, vou deixar um dia pra gente falar. Mas a gente já fez um podcast, se você não ouviu, procura aí no nosso podcast, tem um falando sobre a gratidão, mas a gente vai fazer outros falando sobre a gratidão, tá bom? Então eu gostaria de deixar essa dica para vocês do livro A Ciência para Ficar Rico, de Wallace Wattles, tá bom, pessoal? É um e-book, livro, né? Um livro maravilhoso, tem o e-book, eu vou deixar o link do e-book, tá bom? Gratuito, eu vou deixar na descrição desse podcast, tá bom, pessoal? Vou deixar o link do e-book para você baixar 100% grátis, tá bom? Outro livro que eu gostaria de indicar para vocês é o Pense em Riqueza, de Napoleão Hill. É um clássico, pessoal. É um livro. Só que esses livros que eu tô falando para vocês são livros de estudo, tá bom? São livros de estudo. Não é um livro de passar o tempo que você vai ler uma vez, tá bom? E outra dica que eu dou para vocês: não seja o sabichão. Não seja o sabichão. Ah, isso eu já sei. Isso eu já sei. Sabe nada. Eu estudo faz 8 anos e não sei nada, pessoal. Tá bom? Eu sei algumas coisinhas que podem ajudar a gente a melhorar a vida, tá bom? Então tenha para aprender e estude, se você quer melhorar, tá bom? E se você não gostar do que eu falei, realmente me perdoa, tá bom? Só estou falando algo porque eu quero ver o bem de todos que fazem parte da nossa vida, de todos que estão envolvidos no Instituto do Magnata, que escutam o MotivaCast. Esse é o meu papel, eu decidi ser palestrante, ser autor, para ajudar as pessoas. Eu não decidi fazer essas coisas para mim ter fama, glória, nada disso. Eu decidi para ajudar. Então, eu só estou falando algo que verdadeiramente pode ajudar. Então, são livros de estudo, tá bom, pessoal? Estuda. Compra um de cada vez. Se não quiser comprar, baixa a Ciência de graça, tá bom? Se tiver condições, vai lá na Amazon, Submarino, e compra Saraiva, e compra o Pense em Riqueza, pessoal. Um livro de estudo, um livro maravilhoso, vai te ajudar demais, tá bom, pessoal? Não vou falar que eu vou deixar link aqui, porque eu não vou deixar, mas é muito fácil, só você entrar no Google, que você vai lá e compra, tá bom, o livro. Estudem, pessoal, estudem. Essa é a pedra fundamental, porque depois que você tiver esses princípios embutidos dentro de você, vai ser muito difícil a vida você ficar desanimado, tá bom? É isso que eu gostaria de falar para vocês no dia de hoje, tá bom? Sinceramente, eu espero que vocês tenham gostado desse Motivando Geral. Pessoal, não preparei, tá bom? Foi de improviso, mas eu achei maravilhoso. Para mim, porque é o primeiro que ganha quando tá gravando, sou eu, pessoal. É o primeiro que ganha, sou eu que tô falando. Porque tudo serve para mim primeiro. Tá bom? Porque se não servir para mim, não vai servir para vocês, tá bom? E agora eu gostaria de falar algumas novidades para vocês. Vamos pôr a musiquinha aqui, né? A musiquinha tá rolando aqui. Vou voltar ela aqui. Então, pessoal, eu gostaria de falar uma novidade para vocês. A gente do Instituto do Magnata, tá bom, pessoal? Conseguimos montar uma escola online, tá bom? uma EAD, uma escola de educação à distância, tá bom? Essa é a primeira vez que eu tô falando para vocês. É novidade de verdade, pessoal. É novidade de verdade. Então, se você tá ouvindo, seja privilegiado, tá bom? Agora vai ficar a sua escolha. Eu sinceramente, pessoal, igual eu tava falando para vocês, eu gostaria de fazer para as pessoas o que eu não tive para mim, tá bom? Às vezes eu falo isso, né? De verdade, eu falo do fundo do meu coração, sabe, pessoal? De verdade. Eu sempre penso nisso. Eu quero fazer para as pessoas o que eu não tive para mim. E eu estudei com muita alegria. Com muita alegria eu estudei. Só que eu tive muita dificuldade, pessoal. Eu passei horas, horas, horas. Se somasse essas horas, daria meses. Em sebos e mais sebos. Caçando livro velho, tudo sujo. Eu sou alérgico a mofo, pessoal. E dentro do sebo, caçando. Nós, sebos aqui de São Paulo, eu fui quase em todos, pessoal. Horas e horas em sebo, em livro. Estudando, depois na internet, caçando. Comprando livro caro, mandando, esperando para chegar. Então, assim, foi a minha jornada. Eu decidi estudar sozinho e Deus deu a graça que a gente sempre realiza o objetivo, né, pessoal? Esse era o meu objetivo, era estudar. Não importa o que eu ia passar, né? Não importava para mim o que ia passar. Só que, porém, eu gostaria de fazer para as pessoas o que eu não tive. Então, eu falei, eu quero uma escola. Eu quero uma escola que as pessoas possam estudar. Para quem quer estudar, tá bom? Para quem quer aprender, eu quero aprender isso. Eu quero aprender sobre a lei da atração. Eu quero aprender os princípios do sucesso. Eu quero aprender as coisas que vão ajudar a minha vida a melhorar. É para quem quer, tá bom, pessoal? Então, a gente montou a Escola de Magnatas, tá bom? Com muita alegria, de verdade, pessoal, sabe? E com coração, sabe? Porque foi feito com coração. É com coração. É para quem quer estudar. Tá? Você já imaginou, você tem um lugar que você vai entrar, vai ter vários, você vai ter cursos em áudio, porque hoje no dia com a vida dinâmica que a gente tem, então às vezes você não tem tempo para parar ali, para ficar ouvindo, assistindo, então em áudio, mas você tem um lugar que você vai ter vários cursos organizados, com provas, para você ver o aproveitamento que você teve daquilo que você estudou, realmente para quem quer estudar. Então, pessoal, convido vocês a conhecer a Escola de Magnatas, tá bom? Ah, Marcelo, mas quanto custa? Sempre quando vem essas coisas tem a pegadinha, né, pessoal? Quanto custa para mim estudar na Escola de Magnatas, Marcelo? Quanto custa? Porque eu achei legal e eu quero estudar. Não custa nada, pessoal, tá bom? Eu falei para vocês, eu queria fazer algo que eu não tive. Não custa nem um real, tá bom? Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do podcast. É só você clicar, fazer seu cadastro gratuito e ter acesso, tá bom? A princípio, tá bom, pessoal? A princípio, hoje, dia 6/6/2019, nós já temos alguns alunos, tá bom, pessoal? Ainda não tem a numeração exata, porque hoje eu não puxei o relatório da escola ainda. A gente já tem alguns alunos. Hoje, disponível para você, você já consegue dar início no curso A Ciência para Ficar Rico, de Wallace Waters, igual eu falei para vocês, é em áudio vídeo, tá bom, pessoal? Você pode só ouvir, áudio texto, tá? Ouvir e ler ao mesmo tempo, se você quiser. Tem o videozinho passando do YouTube na aula. Depois, a cada aula você tem um quiz de perguntas e respostas para você ver o aproveitamento. Se eu não me engano, nós já temos 4 ou 5 aulas da Ciência para Ficar Rico prontas já, que você já pode começar a estudar agora, tá bom? Você já pode começar a estudar agora. Nós temos Como o Homem Pensa já um capítulo, tá bom, pessoal? Que você pode, o primeiro capítulo, você já pode estudar, de James Allen também, maravilhoso, maravilhoso, pessoal. Fala muito e as coisas com a mente, tá bom? Depois disso, nós temos um exclusivo, tá bom, pessoal? Conteúdos exclusivos que você encontra uma parte desse conteúdo, você consegue encontrar aqui no MotivaCast, se você correr os nossos podcasts, que é A Chave Mestra, de Charles Hennion, tá bom, pessoal? Só a escola de magnatas e só aqui no MotivaCast você acha, tá bom? Não tem em nenhum lugar da internet, você pode caçar, você não vai achar. Porque eu traduzi esse curso inteiro, pessoal. Eu cacei esse curso, eu traduzi esse curso inteiro, tá bom? A Chave Mestra, um curso maravilhoso. Já tem a primeira aula disponível também na Escola de Magnatas, tá bom, pessoal? Então faço esse convite para vocês. Fui me demorei até aqui um pouquinho falando da escola, tá bom, pessoal? Mas é porque é algo sério, é algo bom para sua vida. E se você tá ouvindo e você tiver interesse, tá bom? Não custa absolutamente nada, somente a sua vontade de vencer, tá bom, pessoal? E é isso aí, gostaria de sinceramente agradecer a todos que têm acompanhado o nosso podcast, tá bom, pessoal? Foi uma alegria gravar esse podcast para vocês, tá? Vou deixar o link aqui na descrição da Escola de Magnatas, tá bom? O link do nosso blog, para que você conheça o blog do Magnata. Gostou desse podcast? Tem uma sugestão? Tem um tema? Tem uma crítica? Mande uma mensagem no meu WhatsApp pessoal, tá bom, pessoal? Vou deixar o meu WhatsApp pessoal. É o 11 976068224, tá bom? Manda lá a sua opinião. Fala, Marcelo, bacana. É o meu WhatsApp pessoal, tá bom, pessoal? Pode mandar que eu vou responder, porque eu quero interagir com vocês. Eu quero saber o que vocês estão achando, tá bom? Se for lá na escola, dá uma visitada, tem um campo de comentário debaixo das aulas, tá bom? Que também nós iremos responder para vocês, tá bom? E é isso aí, vamos terminar o som de Bonnie, tá bom, pessoal? Porque eu adoro o Bonnie. E é isso aí, grande abraço para vocês, ótimo dia e sucesso!